Zezinho. Mas sossegou, né, filho? Mas sossegou, mas sossegou. É o jeito. Vá! Maestro Zezinho nas teclas. Safoneiro vai doido, vá! Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo que já mais bebi. Vou falar o que nunca falei. É a primeira e última vez. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. E o que estava procurando eu achei em você. Quer cinema, eu sou seu par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje sou homem de uma só mulher. Alô, Tairu! Taperoá, Nilo Peçanha, Igrapiúna, Camamu e Tuberá. Mas sossegou. Tô virado já tem 3 dias. Tô bebendo que já mais bebi. Vou falar o que nunca falei. É a primeira e a última vez. Meu sosseguei. Ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Meu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. E o que eu estava procurando eu achei em você. Se quer cinema, sopa perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher. Cinema, eu sou par perfeito. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Divide comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou homem de uma só mulher. Eu sosseguei. Sosseguei.